E aí, Stat Funk? Chama que tá tendo, fio. É o Kevin, no compoto, vai chegando. E o Uri, pega a visão. Vai, Kevin, cê é patrulha. Isso que é foda. Só progresso, sem conflito, eu tô longe de perigo. Escuta o que eu digo, violência para com isso. Pra que isso? Deixa disso, porque eu quero bem mais. É ver meu povo feliz e no mundo ter a paz. Vários anos se passaram e ainda nada mudou. Violência contínua, ainda mais piorou. São várias vidas tiradas, pessoas que se acham Deus. No jornal tá passando, todo dia alguém morreu. Oh meu Deus, todo dia minha rainha pede a ti pra que me dê proteção quando eu pros baile curtir. Minha mãe fica aflita e já começa a orar, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então se liga, é Deus que conduz as nossas vidas. Família é importante sim, todo dia tô sempre cantando, seguindo meus planos, na fé, não na sorte. Então vamos que vamos. Então se liga, é Deus que conduz as nossas vidas. Família é importante sim, todo dia tô sempre cantando, seguindo meus planos, na fé, não na sorte. Então vamos que vamos, então vamos que vamos, seguindo meus planos, na fé, não na sorte. É o Kevin, no compote, vai chorando. Eu e pega a visão. É Kevin, cê é patrulha. Então vai! Maria, tinha que ser o de orelha. E aí, Stat Funk? Chama que tá tendo, fio.